Na noite de segunda-feira, por volta de 19 horas, servidores da Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu deflagraram mais uma ação de combate ao contrabando e ao descaminho no âmbito da Operação Fronteira Blindada. Os trabalhos foram realizados no pátio de um hotel na BR-277 e resultou na apreensão de um veículo completamente carregado com cigarros contrabandeados. O Astra, com placas de Francisco Beltrão, encontrava-se estacionado no pátio do hotel. Em seu porta-malas e no interior do mesmo, cerca de 10 mil maços de cigarros contrabandeados avaliados em R$40 mil. O veículo e os cigarros foram encaminhados à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde será feita a lavratura do respectivo termo de infração e perdimento. Ninguém foi preso, mas o motorista teria sido identificado pelos fiscais. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.